Oi pessoal, vou explicar agora como atacar com GG para CV5 e 6. Bom, a ideia do GG é você fazer uma composição de GG, arqueiro e bárbaro, quebra-muro e uma cura no castelo do clã se você não tiver ainda a cura, aquela curinha branquinha lá. Esse é um ataque bastante técnico porque tem muita variação. É difícil o pessoal pegar a medida certa de quantos GG levar, se é 10, se é 15, se é 20, se é 5. E via de regra demora muito para aprender isso daí, porque também depois que o cara acha que descobriu a fórmula mágica, tem variações. Pode ter uma cidade que possa precisar de um ou mais GG, pode ter cidade que você precisa de mais arqueira, então vai ter que tirar algum GG mesmo. Então demora para você pegar essa prática aí e só com muito treinamento para você aprender. A dica inicial que eu dou é que eu não usava, né, quando eu tava no CV6, mas mesmo eu nunca usei bárbaro, porque isso simplifica o ataque. Se você for com GG e arqueira basicamente, sem bárbaro, você não tem que se preocupar tanto com o bárbaro que vai apanhando na linha de frente. Você não tem que ficar se preocupando em tá perdendo o bárbaro, porque daí só se preocupa em perder GG. E fica um pouco mais fácil de administrar o ataque. Sempre preferi isso, achei mais fácil. A única coisa é que daí fica um pouco mais lento o ataque, então você tem que ser um pouco mais ágil. Mas é questão de treinamento também. Qual que é a questão do ataque? A primeira, pelo que eu estava pensando, tem duas coisas cruciais do ataque de EG. Todo mundo sabe que é a cura, mas acho que a coisa que mais importa além da cura é o momento de soltar o quebra-muro. Porque eu já vi vários ataques perderem, eu já perdi ataque também em que o cara soltou o quebra-muro e na hora que o quebra-muro foi, parou no muro, aquele um segundinho antes de explodir, a Torre do Mago pegou e puff, matou tudo. Ou, sei lá, o cara soltou o quebra-muro, na hora que o quebra-muro chegou pra quebrar o muro, tinha uma catapulta lá e voou pro ar todos os quebra-muros, acabou o ataque do cara. Só se pensar, o que você faz? Perdeu os quebra-muros, você vai fazer o quê? Vai soltar todos os GG, todos os arqueiros, desesperado? É o que o pessoal faz, não dá certo, velho. Acabou seu ataque. Você vai fazer uma estrela, duas com muita sorte. Entendeu? Acabou. Então eu acho que mais importante do que a cura é a questão do quebra-muro. A questão da cura, que é aquela curinha fadinha lá, geralmente você vai levar no castelo do clã a cura de alguém. Você só pode soltar quando você quebrar a torre aérea, a defesa aérea. Não adianta, não adianta. Eu já perdi ataque assim. Tipo, solta a fadinha antes e deixa que ela morra na hora que chegar na torre aérea e tudo bem. Mas não, não tá tudo bem não. Você fez isso, você perdeu seu ataque. Não tem conserto. Então, você tem que fazer seu GG durar e só na poção de cura talvez não seja suficiente. Porque se você vai usar poção de cura, você não vai matar a tropa do clã do cara com raio, você vai matar com arqueira. Só que quando você está na CV5, por exemplo, você não tem muito exército. Se você usar a sua arqueira para resolver a tropa do clã, você vai usar umas 20, você vai atacar com GG, vai sobrar só mais umas 10, 15, sei lá, arqueira para limpar a vila do cara inteiro. Então você tem que usar o raio. Nessa época você tem que usar o raio para resolver a tropa do clã. E daí não vai dar para levar uma cura. Só quando estiver na CV6, daí talvez você já tenha sua própria cura, não tem que levar no castelo. Depois levar balão, daí fica um pouco mais fácil o ataque. Mas vou explicar o cenário em que você está no CV5 e que não dá para levar duas poções. Que daí é um cenário bem mais fácil. Atacar com GG, então isso. Resolver a tropa do clã, óbvio, padrão. Daí você vai lá, resolve com um raio, né? Daí você vai lá, solta um GG na frente e espera ele bater no muro. Pra que fazer isso sozinho? Porque vai que tem uma catapulta ali. Se você solta o dedão, manda, sei lá, seus 15 GG ali. Se tiver uma catapulta ali, você já perdeu 3. Então dá um pingo assim na tela, solta um GG e deixa ele andar na frente. Encostou no castelo, aí você solta sim a. Os quebra-muros, solta uns 3 ou 4 para quebrar um muro. Quebrou o muro, aí se solta o resto dos GG. Essa é a ordem: um GG, quebra-muro, todos GG. É isso que você tem que fazer. Feito isso, metade do seu ataque tá com sucesso. Daí é soltar todos os arqueiros atrás e ir acompanhando. Já vou explicar mais sobre isso também. Esse ataque tem que visar chegar na defesa aérea. Esquece torre de mago, morteiro, é defesa aérea. Enquanto você não matar a defesa aérea do cara, você não solta a cura. E se você não soltar a cura, você perdeu seu ataque. Então, a chave é a defesa aérea. Foca nela, matou a defesa aérea, aí sim solta a corinha que vai estar no castelo. E ela vai no GG. Enquanto isso, só vai administrando seus arqueiros. Esse é o ataque ideal, sem muito problema. Qual é o segredo das arqueiras? Bom, a arqueira, você tem que pensar assim, na hora que o GG entrar, geralmente ele não vai em uma arma só. Sei lá, às vezes tem tipo um cercado assim, no centro da cidade do inimigo, que vai ter várias armas. Você não sabe para que lado que o GG vai. O importante é que suas arqueiras sigam o GG, estejam protegidas pelo GG. Porque se você pega e solta todos os GG e solta todos os arqueiros atrás, pode ter caso de GG ir para um lado, porque você não pensou direito nisso, e as arqueiras ficam, sei lá, sozinhas protegidas contra uma torre de mago. A torre do mago vai moer suas arqueiras, seu GG vai destruir todas as armas antes de destruir as construções, e geralmente isso dá uma estrela só. Então, você solta umas arqueiras assim, vamos dizer que você está atacando com 15 GG e 40 arqueiras, sei lá. Começou o ataque, você vai lá, solta o GG, solta umas 20 arqueiras na costa e administra essas últimas 20. Se os GG vierem para a esquerda, você vai acompanhando com as arqueiras na esquerda, por fora do muro, não importa tanto assim. Mas vai acompanhando com eles, para a arqueira dar respaldo. Porque às vezes vai ter a situação que o GG vai estar do lado de dentro da cidade, tentando chegar numa arma que está em uma colmeinha, assim, num círculo de muro, vamos dizer, uma torre do mago. Só que o GG vai estar batendo tudo no muro, pro lado de dentro da cidade. Daí você solta as arqueiras por fora para matar a torre do mago. Se você não fizer isso, daí seu GG que vai estar apanhando sozinho lá. Então você tem que acompanhar com as arqueiras para dar um respaldo ali pro GG. Então, para fazer isso, você não pode soltar tudo de cara. Você tem que ter a calma. Ataque de GG é um ataque técnico. Você tem que ter a calma. E é basicamente isso, né? A primeira preocupação é o momento do quebra-muro. Daí, saber que está focando a torre aérea. E depois, soltar a cura assim que acabar a torre aérea. Isso é feito esses três passos assim, é 100%. É isso aí, falou.